chegou Zé da Veia, original do Brasil, pra brocar os paredões. Toca aí, Bia. Vou pegar de cima, vai. E as cornetas tá gritando ao som do paredão. E as novinhas vai dançando, rebolando até o chão. E o corpinho tá no toque dos graves do paredão. E as novinhas rebolando, e eu botando pressão. Extremamente estremecendo. Com bumbum descendo, balançando, subindo, vai. Com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum, vai, vai. E as cornetas tá tocando. Elas vai dançando, e os médios estão balançando, e todas elas se acabando, e a corneta tá gritando ao som do paredão. E as novinhas tá dançando, rebolando até o chão. E o cubinho tá no toque dos graves do paredão. E as novinhas rebolando, e eu botando pressão. E as novinhas vai dançando, rebolando até o chão. E o cubinho muito louco nos graves do paredão. Extremamente estremece. Com bumbum descendo, balança. Com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo. Toca aí, pum. Mais um sucesso. Balança. É pra brocar em todos os paredões do meu Brasil. Zé da Veia. De Vitória da Conquista para o mundo, vai. E as cornetas tá tocando, e todas elas vai dançando. E os médios estão balançando, e todas elas se acabando. E as cornetas tá gritando ao som do paredão. E as novinhas vai dançando, rebolando até o chão. E o cubinho tá no toque dos graves do paredão. E as novinhas rebolando, e eu botando pressão. Eu só vejo os paredões tocando. Abraço, parceiro, tamo junto, vai. Extremamente estremecendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo, com bumbum descendo. Abraço a todos os divulgadores do meu Brasil que divulga Zé da Veia, tamo junto. Esse é o swing, Zé da Veia, original do Brasil. Forró com a Rochadeira. Abraço, toca a Rochadeira, rumo a 1 milhão. Tamo junto, explodiu, sucesso. MC Murilo e o Elber. Estourou.